Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Depois da internet, ninguém mais controla o passado. Aqui é Nick Ellis e 2 mais 2 é igual a 5. Aqui é o Tucano e o grande irmão zela por ti. Aqui é Eduardo Spor e eu quero pedir pra vocês, se vocês acharem que eu sou digno de permanecer nesse programa, votem pela minha permanência. Lutei muito pra estar nesse lugar e eu acho que é isso. Eu agradeço vocês, obrigado. Que porra é essa? Big Brother, paredão, meu irmão. Paredão. Ah, tá, puta merda. Aqui é a Zagal e eu já criei vários termos pra nova fala. Olha. Excelente. A versão que você lê é nova fala? É nova fala. É, o meu é mais antigo. Nove língua. É a versão que eu leio é Newspeak. Sim, nós estamos aqui para falar de todas as versões em uma de 1984. Um dos maiores livros de George Orwell. Vamos falar sobre esta história fantástica de uma distopia futurista. Ou não, né? Ou não falaremos. Né? Ou não, né? Isso tudo e muito mais depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Green salad up, green salad down. Last time start, gotta tell the ground. Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast. Vamos. Que ridículo. Aí a gata de um olho nos e-mails, outro no streaming. É, tô nervoso. Estamos gravando essa leitura de e-mails com streaming ao vivo. As pessoas estão vendo aqui, ó. Porque acabamos de fazer o sorteio do PlayStation 3 pela Nerd Tour. PlayStation 3, Adagal, já saiu! Quem foi o ganhador? Foi o foi o Danilo, mas qual é o sobrenome dele? Lima de alguma coisa. Danilo Lima Monteiro foi o ganhador na melhor de 3, malandro. Aê, Zaga, foi melhor de 3, é verdade. Tivemos 2 ganhadores antes dele, na verdade 2 sorteados. Sorteados, exatamente. Só que o CPF deles não estava batendo. Não bateu, porque a gente falou, ó, a gente vai sortear e vai conferir o CPF no Ministério da Fazenda. E aí o terceiro sorteado foi o Danilo e o CPF dele bateu. Bateu. E aí ele agora tem um PlayStation 3 pra jogar à vontade. Vamos mandar o PlayStation 3 e a conta do frete. Ah, sim. A gente falou que ia dar o PlayStation, não falou que ia pagar essa Dex, não. Exato. Mas foi muito legal. Foram mais de 11 mil participantes, 11 mil respostas no formulário de pesquisa da Nerd Tour. Exato. Foi excelente. É o que a gente precisava para definir que vai rolar a Nerd Tour para o ano que vem e... Ainda não confirmado, calma. A nossa intenção, depois de ver a resposta de vocês no formulário, é voltar à Disney. É, Zagal! Orlando, Outlets, essa coisa toda. A Nerd Tour 2011 está programada ainda, pré-programada, sem confirmação, para irmos à Disney. Isso. Em Orlando. Uh-huh. Em que época do ano? Isso é que a gente vai decidir ainda. Que a gente tem que ponderar se vale a pena... E na alta temporada, se a gente pega uma galera pra ir na baixa temporada. Então... E tem muita gente interessada em ir, mas com disponibilidade só de alta temporada, certo? É, isso, alta temporada é um problema, né? Então a gente vai estudar qual é a melhor maneira de fazer a primeira Nerd Tour com grupo. Com grupo, ou grupos. Nerd Tour Grupo Alpha. É uma boa! Nerd Tour Alpha! Muito bom! Então, galera, fique de olho, a gente vai sempre manter vocês atualizados pelo Jovem Nerd, pelo Nerdcast sobre a Nerd Tour, pra gente marcar essa viagem aí. Vai juntando uma grana aí, cara. Vai, galera. Quem tem interesse já pode adiantar passaporte e o visto americano. Para os Estados Unidos! Exatamente. E dinheiro. Guarde dinheiro. Livreiro Azaghal. Isso. Continua sendo o patrocinador mega boga dos Nerdcasts especiais de livros. Exatamente. Hoje o Nerdcast especialíssimo, estou falando sobre 1984, denso. Hoje tá denso, Azaghal. Uma sugestão do livreiro. É, mano, e foi ótima. É muito pedido pelos nerds há muito tempo. Então, se você não conhece o livreiro, rapaz, é a rede social dos seus livros. Na verdade, rede social de quem gosta de ler, porque livro não tem rede social nenhuma. Ah, é, o livro na rede social. Hoje eu fui lido por não sei quem. Essa é maneira. Quem te leu essa semana? Exato. Então você entra lá, você cria um perfil, você pode adicionar livros no seu perfil, dizer o que você tá lendo, o que você quer ler. Cada livro também tem um perfil onde tem lá opiniões das pessoas que leram, tem classificações, tem N coisas, é muito legal. Você monta a sua estante de livros no seu perfil, você entra em comunidades de discussão sobre livro. Tem uma comunidade de Jovem Nerd lá gigante, com muitos nerds conversando. Semana passada a gente fez uma convocação pra galera discutir sobre e-books. Então, se você quer uma discussão sobre e-books, ver o que as pessoas estão achando dessa novidade, será que vai pegar, será que não vai pegar, vá lá na comunidade Jovem Nerd, tem o link aí no post. Ou, mais uma, Zagal, uma nova discussão que podemos criar hoje. Ah. A gente fez o Nerdcast sobre Duna, recentemente, e agora sobre 1984, né? Certo. Vamos criar um tópico de discussão oficial de Jovem Nerd, na comunidade Jovem Nerd, sobre esses dois livros. Olha aí, que ótimo. Né? Você, o que você achou de 1984, o que você achou de Duna, discutam lá, tem o tópico de discussão oficial do Jovem Nerd de Duna e o tópico oficial de 1984. Vamos conversar sobre esse livro no livreiro. Sobre livros? Sobre livros em geral. Tem muitas outras discussões acontecendo lá. Vá lá conhecer o livreiro, agora é muito legal. Faça o seu perfil, entre na comunidade do Jovem Nerd. Tenho certeza que você vai gostar. olivreiro.com.br. Ainda fazendo propaganda. Camisa Double Damage. Olha a camisa Double Damage de volta na Nerd Store! Exatamente, meu querido. Estamos fazendo agora um pacotão de camisas para o Natal. É, vai vir mais, vai vir mais. Vai vir uma porrada, recebemos a prova hoje. Mas tá ficando excelente. Excelente, mas a Double Damage, que foi uma camisa muito pedida. Já galera... está disponível novamente na Nerd Store. Exato, a galera que gosta de RPG, pô, tem que ter a clássica 20. Tem Double Damage, tem Acre, tem Nerd Power, tem... No meu tempo tá esgotada. Ainda nesse tópico jabá, nós temos que avisar aos nerds, é uma obrigação nossa, que a versão estendida do Senhor dos Anéis já se encontra em pré-venda. Olha só, finalmente chega ao Brasil a versão estendida. Putz, que novela, hein? Porra, vou cara. Vou te falar. Que anos. Delay. Que delay. Que delay. Mas é verdade, a versão estendida do Senhor dos Anéis, versão nacional em DVD. Isso. Está em pré-venda do Submarino. Clique aí no link para dar uma comissãozinha para o Jovem Nerd, se você quiser comprar. Isso, afinal de contas, nós avisamos a você. É, exato. Já. Se você se prestigie-nos, vá aí no post desse Nerdcast, clique no link e você pode adquirir sua versão estendida, todos os três filmes juntos, um mega pacotão, né? Aí, guardaram aí na sua prateleira. Exato. Item de colecionador. E antes de pular para o feedback do programa anterior e deixar as pessoas que não gostam de ouvir os e-mails pularem, nós temos que prestar nossa homenagem a um colaborador do Jovem Nerd. Nosso querido Alan Polar. Isso, o Polar, por motivos de força maior, motivos pessoais, está, infelizmente... Se afastando, acredito eu que temporariamente... Tomara. Da família Jovem Nerd. Da editoria do Jovem Nerd News. Exatamente. Olha só. Mas o Polar tem a porta aberta aqui. Né? Exato. Eu falei pra ele que não tem a porta aberta, que tem a chave. A porta então fica fechada. Ele pode entrar e sair a qualquer momento. Pra não deixar qualquer pessoa entrar, mas ele pode entrar e sair a qualquer momento. Então, tá Polar, certo. Cara, a gente agradece que parte do que o Jovem Nerd News é hoje é graças a você, que tá desde o começo no Jovem Nerd News. Desde o começo, grande Polar. E saiba que o que você precisar, pode contar com a gente. Exatamente. Uma salva de palmas virtuais para o Polar. Aê, Polar! Muito bem. Outra coisa importante, Azaghal, galera que quer estudar com o Tucano, a hora é essa. Exatamente, é uma mensagem com foco na região de Santos. É isso, galera de Santos. Quem sabe que o Tucano é professor da Unisantos, todo mundo sabe disso, né? Uhum. Ou não. Mas o vestibular da Unisantos está com inscrições abertas, certo? Certo. Entra aí no Hot Site, se inscreve. Tem um podcast, um Hot Site do Tucano com os alunos dele, olha sim, só. Sim, sim, o cara tá espalhando a palavra. Tem vídeos da campanha, um site muito maneiro. É www.unisantos.br/vestibular. Se inscreva pra ter aula com o Tucano. Cara, já pensou que o cara tem aula com o Tucano, cara? O churrasco todo semestre é garantido. É verdade. Cara, o Tucano é um profissional no churrasco, cara. É, é foda. E com o professor. Sou profissional também, né? detalhe, né? Também é um ótimo professor, com certeza. Mas vai lá, entra aí no site unisantos.br/vestibular. Vamos lá! Se você não se interessa pelo que aconteceu no que no programa passado, pule para 15 minutos e 20 e 9 segundos. Vamos lá. Muito bem, você que ficou aqui é melhor que os outros. Relatório de Slave Roboto. Houve algum problema com o recebimento de e-mails na semana passada, um ataque massivo de spam, segundo ele. Ou de vermes, Duna. E recebemos pouquíssimos e-mails de lá pra cá. Então, se você mandou ilustrações ou links, outras coisas interessantes e não foi mencionado, pode ser que seu e-mail tenha ficado nesse limbo. Perdão, problemas tecnológicos, mas amanhã de semana que vem, então. Certo? Certo. Último Nerdcast, profissão mago de efeitos visuais, computação gráfica, 3D e etc. Tiago PC enviou um vídeo com inúmeros efeitos especiais imperceptíveis nos seriados de TV. Veja esse vídeo, é muito legal, cara, porque os efeitos mais impressionantes, como a gente falou no último Nerdcast, são os que você não vê. Exato. Você não, cara, esses chroma keys dos caras hoje isso são aí absurdos. Clique aí pra ver esse vídeo, cara. É muito maneiro. Coisas que você nem imagina são efeitos especiais nas séries. Além disso, o Felipe Gustavo fez uma montagem nossa com o Eduardo Spohr no evento aqui em Curitiba que rolou outro dia. Tá aí, se você quiser ver, se tiver curiosidade pra isso. Muito legal. E além disso, o Alexander Santos enviou uma tirinha sobre o último Nerdcast. A Nerdcast Tale. Isso, exato. Olha só. Beleza. Muito obrigado, galera. Esses foram os que sobreviveram ao ataque do spam. Isso. Primeiro e-mail, Gustavo Piazza, 26 anos, estudante de arquitetura, Florianópolis, Santa Catarina. Venho em defesa do jovem nerd. Aí, último Nerdcast, efeitos especiais. Já estagiei fazendo maquetes eletrônicas para arquitetura. E posso garantir que nunca modelei nenhum móvel, eletrodoméstico ou acessório. Mario. Tá bom. Ninguém faz isso. As empresas já têm um banco de dados com uma infinidade de móveis e se nenhum deles servir, procuramos na internet. E antes que a Zagal venha me chamar de vagabundo, já vou dizendo, quem me ensinou a fazer isso foi o dono da empresa, Zagal. Existem empresas e empresas. Mas isso é um outro contexto, Zagal. O Marcelo Souza, que faz o Mini Arcade... Exato. Tá com centenas de pedidos. É mesmo? Tá, pedidos de orçamento. Ah, tá. Depois a galera... Mas tem muito orçamento. Pô, pedido excelente, aí. Excelente. Ele faz telas pros jogos. Ele tá me mostrando um negócio lá do Mini Arcade, tentando me convencer a comprar. E ele faz, modela tudo. Ele falou, tá vendo essa televisão aí? Fui eu que modelei. Fala pro Jovem Nerd que eu não comprei pronta, não. Então, alguém em algum lugar tem que modelar. Não, lógico. E saiba que essa pessoa é melhor que você. Não é isso, Adagão. É sim, porque ela faz. É porque o objetivo do cara não é fazer móvelzinho, é fazer a parada arquitetura. O objetivo do cara não é fazer o móvelzinho, é ficar fazendo as paredes só, linhas retas. Parede, parede, chão, parede, teto, não sei o que lá, fiz a maquete. É, isso é o começo do trabalho. É, tá bom. Ele tem prazo, Zagal. Vou perguntar pro Spielberg, pro pessoal do Tron, se eles compraram uma moto pronta. O cara que faz um trabalho de animação, filme, qualquer coisa. Jorge Lucas, você comprou suas naves prontas em que site? Você pode indicar pra mim, por favor? Ah, tá bom. Renan Augusto da Silva, 21 anos, analista em redes Linux. Joinville. É horrível. Joinville. Eu não gosto, cara. Já fui uma vez e cruz credo. Já foi em Joinville? Sobre o Blender, software livre para edição 3D citado no último Nerdcast, foi lançado uma animação super bacana feita pela empresa responsável pelo seu desenvolvimento. Olha aí. www.sintel.org. Isso. É mais fácil você ir lá no Jovem Nerd, clicar no link, aí você dá um page view pra gente, vê a animação, fica tudo certo. Fernando Pinheiro, sem idade, sem cidade. A conspiração é maior do que pensávamos. E até o Google está envolvido. Que conspiração? Deve ser do Acre, né, cara? Ah, que conspiração. Que conspiração. A prova. Vão no site do Google Maps, procurem por Rio Branco, Acre. Aí. Após a localização, cliquem com o botão direito no ponto que indica a suposta cidade de Rio Branco e escolham a opção. Como chegar a partir daqui? O negócio tá fazendo, vai lá. E coloquem como cidade de destino a cidade de Puerto Maldonado. Porra, tá foda isso aí, hein? Porra, Puerto Maldonado? Tá, ó. Entra lá. Achou Rio Branco, né? Aí põe como chegar a partir daqui. Puerto Maldonado. E clique Agora observem o trajeto proposto pelo Google. Caramba. Foi boa, mano. Essa foi boa, cara. Caraca, que impressionante, cara. É a maior volta do mundo pra chegar na cidade do lado, cara. Vai pra Cuiabá, vai pra Mato Grosso, vai pra porrada de lugar. Ele... La Paz. Pra se você tiver preguiça de fazer isso, ele deixou o link direto aí que mostra o trajeto. Só espero que esse e-mail não seja interceptado pelos cabeças da conspiração. Pô, mas boa, ele faz o caminho pra... mais curto aqui, pô. Boa sorte pra nós. O que foi? Se você mexer, ele muda o caminho. Porra, tá de sacanagem, né? É, foi boa, foi boa. Não, foi boa, tá isso aí, cara. A divisão do mundo em três grandes superestados foi um acontecimento que poderia ter sido, e deveras foi, previsto antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos, passaram a ter existência efetiva duas das três grandes potências, a Eurásia e a Oceania. A terceira, a Lestásia, só surgiu como unidade distinta após outra década de lutas confusas. As fronteiras entre os três superestados são arbitrárias em alguns pontos, e em outros flutuam segundo as fortunas da guerra, mas de modo geral obedecem a linhas geográficas. A Eurásia compreende toda a parte setentrional dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao Estreito de Bering. A Oceania compreende as Américas, as ilhas do Atlântico, inclusive as britânicas, a Australásia e a parte meridional da África. A Lestásia, menor que as outras e de fronteiras ocidentais menos definidas, compreende a China e os países ao sul da China, as ilhas do Japão e uma grande, porém cambiante porção da Manchúria, da Mongólia e do Tibete. Em uma ou outra aliança, esses três superestados estão permanentemente em guerra. E assim tem sido nos últimos 25 anos. A guerra, contudo, não é mais a luta desesperada e aniquiladora que costumava ser nas primeiras décadas do século XX. É uma luta de objetivos limitados entre combatentes incapazes de destruir um ao outro, sem causa material para guerrear e mesmo sem qualquer genuína divergência ideológica. Isto não significa que as operações de guerra tenham se tornado mais cavalheirescas ou menos sanguinárias. Ao contrário, a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países. E atos como estupros, pilhagens, matança de crianças, escravização de povoações inteiras e represálias contra prisioneiros, que chegam a incluir a morte pela água fervente e o enterramento de seres vivos, são considerados normais e até meritórios quando cometidos pelos amigos e não pelo inimigo. Materialmente, porém, a guerra envolve um número muito pequeno de cidadãos, principalmente peritos de alta especialização, e causa relativamente poucas vítimas. O combate, quando há combate, trava-se nas vagas fronteiras, cuja localização o indivíduo comum só pode imaginar, ou em torno das fortalezas flutuantes que guardam os pontos estratégicos das rotas marítimas. Nos centros de civilização, a guerra não significa outra coisa senão escassez constante de mercadorias de consumo e a queda ocasional de uma bomba-foguete, que talvez cause algumas dezenas de mortes. Em 1984, a gente tem que explicar o conceito do que é essa história. Antes de você explicar, eu quero dizer para os nerds que estão ouvindo esse programa agora que esse é o livro mais importante do século XX. É o romance mais importante do século XX. Você pode até, não estou dizendo que é o melhor, mas ele é o mais importante porque ele fala de tudo, ele precedeu tudo que aconteceu no século XX e que está acontecendo ainda hoje em dia. Por isso que ele é importantíssimo na área política, na área econômica, na área social. É um romance, acho que, essencial para todo mundo tem que ler no colégio, cara, eu diria, esse livro. Não só ele é um livro importante, como ele também é um livro, porra, divertido de ler. Muito bem escrito, né, cara? Então, realmente, não é um daqueles livros importantes que são sacais. Eu não achei divertido, né? Eu achei angustiante pra caralho. Divertido até que, pô. Darth Vader acha divertido. Ah, é. O Darth Vader adora. Rola de rir. Eu demorei pra cacete pra achar esse livro nas lojas, sabia? É mesmo? É, porque eu perguntava por 1948. Puta que pariu. Porra, você quase acertou. Esse foi o ano que ele foi escrito. É, na verdade, tem várias versões de por que que ele deu o nome de 1984. Uma delas era justamente isso. É o contrário do ano que ele foi escrito. É, essa é a mais simples, né? É porque nós temos que partir do princípio que muita gente não faz ideia do que a gente tá falando. É, exatamente. Então, estamos falando lá do futuro distópico, 1984. Mullets, né? Cores vibrantes. Foi terrível, cara. Olha, foi terrível, meu irmão. Mullets não tem, mas pentelhada, pedaço de pizza tem. Porra. Caraca, Brad. A mina de calcinha de crochê tava foda mesmo, filme. Que é conhecido como pelo buça, né? O nome lindo. É ótimo. Hoje em dia tem muito despelo buça por aí. Né? Vamos lá. Como funciona este universo de 1984? Ok, estamos num futuro distópico. O mundo está dividido em três superpotências intercontinentais. É como se o tabuleiro de War só tivesse três continentes. É, e um em disputa. Então tem a Oceania. Olha aí. Tem uma boa notícia pra Zagal, que agora é culpa uma parte considerável do mundo. Então... É, a Oceania é a América inteira, a Oceania propriamente dita, a parte sul da África e a Grã-Bretanha. Inglaterra, né? É, a Grã-Bretanha é a Inglaterra, né? O Império. Só pra deixar claro, Alexandre, que é legal a gente lembrar que na mitologia do livro, né, se considera que houve a Segunda Guerra Mundial, né? Uh-huh. Eles mencionam os nazistas, mencionam os socialistas, os comunistas, mencionam todo mundo. Uma coisa que não fica muito clara no livro, mas dá a entender que também é um livro sobre realidade alternativa. Teve a Segunda Guerra Mundial, normalmente, que, aí que as realidades começam a se dividir. Então teria tido nessa época uma grande guerra, uma guerra nuclear, uma guerra atômica, que ele fala isso. A Guerra Fria não foi tão fria. É, exato. Outra coisa importante é que a história do livro se passa em 1984, que pra época que foi escrito era um futuro. Então seria um futuro alternativo, distante, né? No futuro distante, distópico. Que é. Acabou configurando o mundo dessa maneira que você exatamente. Acabou de falar, a Oceania, né? E aí tem a Eurásia, que é a Europa e o norte da Ásia, e tem a Lestásia, que é justamente o leste da Ásia ali. E o pior de tudo é que, assim, pô, o cara até isso ele conseguiu pensar o mundo polarizado em União Soviética, Estados Unidos e China. É, exatamente. É, é. Parabéns. A Lestásia é China e Japão. China e Japão. E aí tem a parte que tá em disputa numa guerra eterna desde então, que é a norte e centro da África, o Oriente Médio e a Índia. E os países do sul da Ásia lá, Vietnã, Birmania e essas coisas, né? Então, esse mundo tá em guerra e o nosso personagem, Winston Smith, ele é da Oceania, né? Que, teoricamente, era o Império Ocidental. Ele mora em Londres, né? Isso, Londres, que é a pista número um, né? Foi chamada de... Airstrip One. É, exatamente. E ele vive uma vida de merda, ele trabalha no Ministério da Verdade, olha aí a brincadeira. Ele não vive uma vida de merda, ele vive a vida padrão. É, mas que é uma vida de merda pra sim, nós. Sim, sim. É, digamos que ele é o Neo no começo de Matrix, né? Não, o Neo era pior. Existem três tipos de cidadão, né? Isso. Dados estes esclarecimentos, poder-se-ia inferir, se já não se conhecesse, a estrutura geral da sociedade oceânica. No alto da pirâmide está o Grande Irmão. O Grande Irmão é onipotente. Cada sucesso, realização, vitória, descobrimento científico, toda sabedoria, sapiência, virtude, felicidade, são atribuídos diretamente à sua liderança e inspiração. Ninguém nunca viu o Grande Irmão. É uma cara nos tapumes, uma voz das teletelas. Podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá, e já existe considerável incerteza da data em que nasceu. O Grande Irmão é a forma em que o partido resolveu se apresentar ao mundo. Sua função é a de ponte focal para o amor, medo, reverência. Emoções que podem ser mais facilmente sentidas em relação a um indivíduo do que a uma organização. Abaixo do Grande Irmão vem o partido interno, com seus 6 milhões de membros, ou seja, menos de 2% da população da Oceania. Abaixo do partido interno vem o externo, que pode ser chamado de mãos do Estado, se ao primeiro se atribuir o papel de cérebro. Abaixo dele vem a massa muda. a que nos referimos habitualmente por proles, e que talvez constitua 85% da população. Membros do partido interno. Isso, que é 2% da população. São os privilegiados. Isso. Seria o membro do Politburo, por exemplo. É quem toma café, come chocolate e adoça com açúcar, né? Os membros do partido externo, que é o caso do Winston. Que é a galera que presta serviços diretos ao partido. Funcionários públicos. Mas é engraçado porque eles são, assim, um pouco mais do que funcionários públicos, né? Eles são a parte que interessa ser dominada. É, porque eles movem a máquina mesmo, né? Exato. Então eles são meio que opinião pública, na verdade. Porque a terceira parte, a prole, né? Os proles, que chamam. Os proles, né? Eles, assim, o governo não tem interesse neles. Eles são a força produção bruta, né? Eles não são cidadãos. É, exato. É, tem uma hora que o cara fala que eles não são cidadãos, exatamente. Então, porque a força de manipulação e de propaganda, ela tá toda concentrada nos membros externos do partido. O prole, eles não estão nem aí. As não-leis não vigoram lá, né, cara? O nego pode fazer praticamente tudo. Se você pensar bem, os proles vivem melhores do que os membros do partido. Muito melhor, externo. Muito melhor. O nego pode andar pelado, ter 15 amantes. E tudo isso nos membros do partido é proibido. Os caras têm que ter uma vida extremamente regrada, né? Apesar de não existirem leis. É, mas a lei tá na cabeça do cara, né? É, porque o pior é a sensação de você estar sendo vigiado, o que não tem nos prole. Enquanto nos membros do partido você tem essa vigília constante. Não só do Estado estar te vigiando, como de todo mundo estar te vigiando, né? O seu vizinho, os seus filhos, né, os seus sobrinhos, seu colega de trabalho, qualquer pessoa, a qualquer momento, pode te denunciar. E isso é exatamente a Alemanha Oriental dos anos 50, 60, até 70. A polícia secreta alemã oriental, né? Era o maior número de espiões, porque a cada 3 cidadãos um era espião. Mas no Brasil ditatorial acontecia também, cara. As pessoas tinham medo do vizinho, por um desentendimento qualquer, chegar a inventar que você era comunista. E tu tava fudido, cara. Quero lembrar vocês que isso acontecia também na União Soviética Stalinista. Claro. Isso é pré-Segunda Guerra. O Stalin levantou um prédio lá, prédio de luxo só pra membros do partido morarem, que era a parada mais vigiada do país, cara. É assim, ah, que ótimo, eu sou membro do partido, eu tenho pelo menos essa... Posso ver aqui em luxo e tal. Mas, porra, tava tudo... Tinha vigia e tudo, cara. Todos os quadros olhavam pra você, todos os telefones e abajures te filmavam e gravavam o que você tá falando, entendeu? A gente só não falou como é que as pessoas eram vigiadas, né? Em todas as casas tem uma teletela. Teletela é um aparelho, digamos, com um espelho, assim, uma tela que transmite... É um computador com Google, é isso que é um teletela. É, e recebe... Não, mas é que ela tá ali, ela não pode ser desligada. E você desliga o seu computador, Niquel? Eu não. É igual se você não pudesse desligar a webcam, digamos assim. A webcam fica transmitindo tudo que tá acontecendo no seu quarto pro grande irmão. Eles não precisam de uma tecnologia tão pesada, cara. Eles fizeram melhor. Eles criaram ferramentas onde você bota os seus pensamentos e ficam lá pra sempre. Tem blog, tem Twitter, tem Facebook, tem Orkut, tem YouTube. Você tá registrando pro grande irmão tudo que você pensa o tempo inteiro, cara. É isso aí. Você tem teletela no teu bolso, você tem teletela na sua casa, você tem teletela em qualquer lugar, cara. Você tá certinho. É por isso que eu falei, tá falando sério, que esse livro, cara, é o romance mais importante do século XX, por isso que você falou, cara. O cara previu tudo, cara. Porra, eu sei disso, então a minha vida tá toda exposta, mas tem gente por aí que não tá nem um pouco afim que a vida esteja exposta e tá do mesmo jeito. Não, né? Mas então... as pessoas estão se expondo o tempo inteiro. Você tá dizendo pro mundo inteiro, pra quem quiser ver... o que você pensa. A teletela, ela é sinistra. Ela tá te gravando, né? E ao mesmo tempo tá transmitindo propaganda política e tal. De repente pode entrar um cara... Não, o cara grita pode... assim no meio da tua sala. Porra, Zagal, para com isso agora, cara. É. Mas é engraçado porque o teletela... As pessoas que tinham a teletela, o Winston lá, ele tinha um cantinho no quarto dele onde ele conseguia sair da visão da teletela. E ele falava que quando você ia dormir, que você apagava todas as luzes, né? E ficava em completo silêncio. Era o único momento que, se você não fizesse barulho algum, que você tava... fora do alcance da teletela. Mas hoje em dia a gente nunca tá fora do alcance, cara. Da teletela no livro não entra na sua cabeça. E hoje a gente bota tudo que tem na nossa cabeça pra fora, né, cara? Essa parte que você falou é crucial, porque foi por acaso no apartamento dele tinha um lugar onde era pra ser colocado um armário, não foi colocado. E nesse cantinho ele conseguia ficar afastado por alguns minutos da teletela. E é ali que ele começava a escrever. Não, e é uma parada foda, porque assim, você é proibido de escrever. Isso, é que nem no Big Brother mesmo, né? Mas no Big Brother ninguém sabe, né, cara? É bom, é epopeia, né, pro cara comprar papel e lápis. E é engraçado porque depois da primeira vez que ele escreve lá, começa a escrever, ele repara que ficaram algumas manchas de tinta nos dedos, né? E isso seria o suficiente pra acabar com a vida dele, né, cara? Exato. Porque se alguém viu que ele andou escrevendo, né? O que você andou escrevendo? Já ia denunciar, acabou. Tem uma hora que ele fala, ele escreve Down with Big Brother. Não adianta, não faz diferença eu ter escrito isso ou não, porque só o fato de eu estar escrevendo alguma coisa... Exatamente. Não, é só o fato dele pensar, né, em alguma coisa, né, cara? Exatamente. Que é a prova que nem no trabalho dele ele escrevia, né? Ele gravava tudo por voz, né? Exato, todas as considerações dele. Tem uma hora que ele põe uma máxima lá, né? A verdadeira liberdade é poder dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Isso. O resto segue isso, né? Tipo, o resto vem junto, né? Você poder dizer, eu estou vendo, é a verdade, cara. 2 mais 2 é igual a 4. Essa é a verdade, todos podem ver e todos podem concordar. It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. É legal a gente lembrar também que o George Orwell publicou 3 anos antes, né, dele escrever o 1984, um livro que chamava A Revolução dos Bichos. Exatamente. Dos Porcos, que é uma crítica ao stalinismo. E você vê que isso tá no 1984 também. A coisa da impessoa, né, da pessoa desaparecer da face da Terra, era o que o Stalin fazia com o Trotsky, apagando o cara nas fotografias, em todos os registros históricos da Revolução, porque ele queria ser o único. E o Winston Smith, ele trabalha justamente nisso, no Ministério da Verdade. Exatamente. E faz o seguinte, ele recebe lá um arquivo de jornal, qualquer coisa, e ele vai alterando o passado. Tudo que é publicado no Brasil vai pra Biblioteca Nacional, né? Recebe um registro e tal. Por exemplo, a gente chegasse e falasse, não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Aí, beleza, vamos alterar todos os livros que falam que foi. Isso. Vamos falar que foi Silvio Lancelotti. E aí, se você quiser consultar qualquer livro, esse livro vai estar na Biblioteca Nacional e você vai ver, meu Deus, eu podia jurar que era o Cabral que tinha, mas é o Silvio Lancelotti. Tem gente que fala que é uma crítica ao socialismo, mas não é exatamente isso. Exato. É uma crítica ao ser humano e o que ele pode transformar com o poder, com o que ele pode transformar, porque ele era, realmente, ele era socialista, né? Ele se dizia socialista democrata, né? E ele falava, não tô criticando o socialismo. Ele criticava era o fascismo, né? Com certeza ele se inspirou no ato dos soviéticos, né, de apagarem o Trotsky das fotos, aquelas coisas, né? Isso sim, não, com certeza. Sim. Ele usa muito o socialismo da União Soviética como base de referência. Ele deixa claro que os três impérios são de igual forma totalitários, né? Os três são do mal, né, cara? Ele quis mostrar também que os países de língua inglesa, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornaram como os bastiões da democracia, né? Não estavam a salvo de um regime totalitário. Sim. Basta você manipular as massas. E é engraçado porque hoje em dia os países capitalistas, né, são os que mais utilizam essa forma de dominação de massa, né? Por isso que a parada é tão atual, né? Esse lance de ser é uma ficção, né? Vamos dizer, não poderia ser científica, mas é uma ficção. Eles chamam de ficção política. É, ficção podia política. Chamar de nova ficção. Não, tem gente que chama de ficção científica social, mas nova não tem nada de científica, só porque é o nova futuro, fic, sabe? Pronto. Nova fic. Mas é o grande, esse negócio de eles usarem a parada fascista e totalitária, na verdade, nada mais é do que... isso é uma skin, né, cara? Uma pele pra parada. E a ideia central do livro é o seguinte, é o controle de pensamento. É sobre isso que fala o livro, sobre isso que a gente tá suscetível hoje em dia em todos os níveis da nossa vida, da nossa sociedade, né, cara? Então acho que isso é mais importante. Essa parada de controle de pensamento é foda, porque isso acontece hoje em dia, né, cara? Outro dia eu tava... Olha só como é que as coisas são sutis. Hoje de manhã eu fui no supermercado comprar um negócio, e os supermercados agora estão querendo cortar custo e não querer dar mais sacola plástica, né? Caraca, eu já escrevi um post gigante uma vez. Isso é muito revoltante, cara. O irmão do Bussunda lá, o maluco que sabe tudo de ecologia. O Besserman, né? O cara falou falou que não tem problema nenhum você pegar sacola plástica, o tanto que você reutiliza a sacola. É lógico. Tá, como lixo. Mas o que que o nego faz? Olha, a gente está reduzindo aqui a sacola plástica, ajude o meio ambiente, traga suas próprias sacolas de casa. E é isso que é o controle de pensamento. Não é o cara chegar para você e te falar, ah, não, você não pode mais trazer. Não. O cara te bota uma culpa na cabeça, tu fala, caramba, pelo contrário, no livro não tem lei, tem nada proibido, você pode fazer o que você quiser, só que se pegar, tu tá morto agora. Tem nenhuma lei escrita, porque não precisa ter também. É mais fácil que não tenha, né, cara? Se não tiver lei, você pode condenar o cara por tudo. E a ideia da manipulação aí é você levar a sua sacola, não pegar mais sacola e achar que os caras são o máximo. A lavagem cerebral é tão grande na população inteira que as pessoas não têm discernimento, né? Exatamente. Falou é lei. Exato. Tanto que o trabalho dele é modificar o passado, né? É reescrever livros, jornais, e eles eliminam tudo que é reescrito, né? Tudo que é documentado é incinerado. Então, ele recebe um papel na mesa dele dizendo no livro tal, no jornal tal e no texto lá, tem que mudar isso, isso e isso. E a partir do momento que ele reescreve e manda pros editores refazerem, aquelas ordens são incineradas. É, exato. E a partir do momento que o livro é reimpresso e que o jornal, a página é reimpressa, a página anterior que foi alterada também é incinerada. Também então, incinerada. Não existe backup, né, cara? Não existe registro. Não existe. E quando eu li isso no livro, eu achei mega assustador. O nego não guarda nada mesmo, assim. Eu tive esse sentimento que a informação ia se perder e que não ia ter como recuperar, sabe? Eu me lembrei de 1984 com um filme que, tipo, não tem nada a ver com isso, mas que as pessoas agem igual, mas por outro motivo. Chama Invenção da Mentira. Não sei se vocês já viram. Não. É um filme muito legal. Eu passo até pros meus alunos na faculdade. É um mundo onde ninguém mente. Como ninguém mente, não existe o conceito mentira. As pessoas falam, oi, tudo bem? Não tô bem, não. Tô pensando em me matar. Você faltou ontem no trabalho. Eu não tava com vontade de vir trabalhar, não sei o quê. Tudo as pessoas falam o que vem na cabeça, então não existe mentira. Só que tem um cara, ele é o único cara que consegue mentir. Então ele chega no banco e pede $800 pra pagar o aluguel dele. Fala assim, aqui tá falando que você só tem 200. Aí ele, não, mas eu tenho 800. Ah, então tá certo, deve ter alguma coisa errada no nosso sistema. E aí dão uns 800 bancos pra ele. E é isso aí, cara, porque assim, as pessoas estão tão acostumadas que elas não param mais pra pensar. Que uma pessoa falou, então é real. No caso do livro, como o governo vem manipulando tudo há tanto tempo, não só manipulando a documentação, mas manipulando a informação. Informação. Restringindo a informação, porque você não tem livros em casa, não tem jornais em casa, não tem nada, né? Isso. Tudo é recolhido, incinerado, então você acaba emburrecendo e o que dizem pra você, você toma como verdade. E isso acontece hoje em dia também. E sabe como é que chama? PowerPoint. As pessoas já veem nos seus e-mails PowerPoint, tomam aquilo como verdade, cara. It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Tem a questão da guerra, né? Que eles estão sempre... Bom, eles falam no livro que a guerra contínua, o conceito de guerra contínua, ela é necessária para você ter produção de armas, de tanque, de qualquer coisa e poder escoar essa produção, né? Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua, embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante a meninice de Winston, houvera confusas lutas de rua na própria Londres, e de algumas ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período, dizer quem lutava contra quem em determinado momento, seria absolutamente impossível, já que nenhum registro escrito, nem palavra oral, jamais faziam menção a outro alinhamento de forças diferente do atual. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular se admitia jamais que as três potências se tivessem agrupado diferentemente. Na verdade, como Winston se recordava muito bem, fazia apenas 4 anos a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Isso, porém, não passava de um naco de conhecimento furtivo, que ele possuía porque sua memória não era satisfatoriamente controlada. Oficialmente, a mudança de aliados jamais tivera lugar. A Oceania estava em guerra com a Eurásia, portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento representava o mal absoluto, daí decorrendo a impossibilidade de qualquer acordo passado ou futuro com ele. O espantoso, refletiu pela milésima vez, é que podia mesmo ser verdade, uma vez que o partido tinha o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou. O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que em todo caso devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido? Se todos os registros dissessem a mesma coisa? Então, a mentira se transformava em história, em verdade. Quem controla o passado, controla o futuro, dizia o lema do partido. Quem controla o presente, controla o passado. E, no entanto, o passado, conquanto de natureza alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade, chamava-se. Ou, em nova língua, duplo pensar. É muito o que acontece hoje, né? Os Estados Unidos. É engraçado, porque os Estados Unidos não é um país que tem uma guerra interna, né? O país não está em guerra, mas ele vai atrás da guerra, né, cara? A guerra que o Dudu acha que tá falando contínua. É a guerra ora contra a Eurásia ou contra a Lestásia. É uma guerra fictícia, na verdade. Mas, né? Mas ele sofre nos ataques, né? Eles são atacados, não são? Semanalmente. Peraí, a guerra é fictícia. Por quê? Existem combates? Existem. Mas não existe o desejo de você conquistar o outro. Ah, sim. A Eurásia poderia muito bem invadir a Oceania, a Inglaterra, Londres. Pelo menos o Airstrip 1, né? Ela não invade, por quê? Ela quer continuar lutando, porque é pra gerar mais produção, como o Dudu falou, né, de armamento e tal, não sei o quê, e manter o povo unido contra alguma coisa, que é o George Bush, né, cara? Lançou uma guerra que ele nunca poderia terminar. Ser, de fato. É infindável. Uma cruzada contra o terrorismo. Porra, não tem fim, não, cara. Não tem fim. E ele vai conseguir unir. Ele conseguiu se eleger duas vezes baseado nisso. Eu sou o cara que vai dar segurança. Eu tô à frente dessa luta. O povo americano se juntou contra o Bin Laden. Que era o Goldstein da parada, da vez. A minha parte preferida do livro é quando dão pra ele o livro escrito pelo Goldstein. Chega um cara do partido interno e fala Brian, assim, ó... O Brian, né? Ele fala assim, ó... Achei que ele tinha uma queda foda pelo O'Brien. porque no começo, quando ele começa a falar do O'Brien, eu falei, ih, rapaz... Porra, cara. O cara começa a porra da história falando que sonhou com o cara. Na verdade, ele é um cara que ele acha que o O'Brien tem simpatia pela causa da liberdade. É, na verdade, ele meio que idealiza, né? É. Tudo que ele quer no O'Brien, né? Exatamente. Exato. Ele acha. Mas no começo ele falou, pô, esse cara, eu gostaria. Eu falei, cacete, meu irmão. O nego falou, tão bem esse filme, vai começar assim já? Mas o O'Brien, ele chega assim, ó, eu tenho aí a 10ª edição do dicionário, né, que você já tá trabalhando com ele? Disse, não, eu só tô com a 10ª. E eles falavam, né, cada edição do dicionário diminuía cada vez mais, né, com a nova língua. Aí ele, ó, vai lá no meu escritório que eu te passo. Aí ele, e é engraçado que ele vai lá visitá-lo, e aí tá lá aquela teletela falando, né, aquela propaganda, ó, fulano de tal, mas fulano de tal, sei lá o que, ciclano de tal, todos esses foram identificados como membros da resistência, né? E aí o O'Brien chega lá e, tum, desliga a teletela, aí o cara, caralho, tu pode desligar? Ele, a gente tem esse privilégio aqui, né? É engraçado, mostra, né, as diferenças das castas. É, né? Exatamente. Isso. E aí ele fala só, assim, toma aí o dicionário, obrigado por ter vindo e tal. Dá vinho pra ele, porque ele só pode tomar vinho. Gin. Né? Gin é repugnante, né? E aí é aquele negócio também que a gente via na União Soviética, que enquanto o povo passava fome, ficava horas pra comprar pão na fila, né? Tinha péssimos serviços e tal, não sei o quê. Os dirigentes tinham mansões, casa de campo, coleção de carro. É a máxima da Revolução dos Bichos quando ele fala, ó, todos são iguais, só algumas pessoas são mais iguais que outras. Né? Exatamente. da onde é que vem o nome Big Brother, vem desse livro, né? Que é o Grande Irmão, que é uma figura, uma espécie de líder, né? É quase como se fosse o Stalin. Se fosse um Fidel, só que elevado, assim, à máxima potência. Porque é uma figura que, na verdade, não existe. Ele tá sempre aquele rosto, ele nunca envelhece. Tá aquele rosto em todo lugar. E ele é o grande ícone do partido. Ele é quase um deus, ele é um deus. Ele é a personificação do partido. Porque é mais fácil você amar e temer uma pessoa do que uma organização. Quando você dá um rosto, né, pra essa organização, a ideia passa muito mais fácil. Então ele é onipotente, onipresente e infalível. Tem essa parte no livro que fala... Cada sucesso, vitória, realização, descoberta, toda sabedoria é diretamente ligado à sua liderança e inspiração. Então, se os caras ganham uma batalha na guerra, o Grande Irmão não estava lá, mas só que ele inspirou os soldados a vencerem aquela batalha. Tudo é o Grande Irmão. E o Grande Irmão é um bigodudo, é um pôster de um cara bigodudo olhando pra você. E a frase é: o Grande Irmão zela por ti. Quer escutar uma coisa arrepiante agora? E também, no próprio história do livro, acontece o inverso. Não só o Grande Irmão é o cara, é o líder do partido e o cara que inspira o deus da parada, como também tem o Goldstein, né, que é o inimigo do partido, e a história inclusive começa em meio à projeção desse cara que todo mundo fica... Isso é uma catarse de 2 minutos. É, 2 minutos de ódio. Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, fora uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio Grande Irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente. O programa dos 2 minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a conspurcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Em alguma parte do mundo, ele continuava vivo e tramando suas conspirações. Talvez no além-mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros, talvez até mesmo, de vez em quando, corria o boato, em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico magro, com um grande halo de cabelo branco esgrouviado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido. Um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo e, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme. Insultava o Grande Irmão, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia, advogava a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída e, todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça na teletela e em fim das colunas do exército eurasiano. Fileiras após fileiras de homens sólidos, com rostos asiáticos sem expressão, que vinham até a superfície da placa e sumiam, para serem seguidos por outros exatamente idênticos. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha e o poderio terrífico do exército eurasiano. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. O estranho, todavia, é que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo, apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. havia sempre novos tolos esperando para serem seduzidos. Não se passava um dia sem que espiões e sabotadores, obedientes às suas ordens, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava A Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, escrito por Goldstein e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente como O Livro. Mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos. Nem a fraternidade, nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse. E aí eles deixam claro, cara, que o Goldstein, ele não pode ser encontrado, ele tá escondido, talvez em cavernas, olha só! Ele personifica tudo que é mal e tudo que, todo o ódio da sociedade é centrada nesse cara. Também é uma figura, eles personificaram uma figura para ser o grande inimigo do povo. It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Mas todas essas formas de manipulação, né, no 1984, tem muito negócio da língua, né, da linguagem. Então tem um negócio duplipensar, né? Duplipensar é um termo que eles usam, né, pra tudo. Na nova língua. Que o lema do partido é guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Isso, genial. Porque é o duplipensar. É como eles fizeram, condicionaram os cidadãos, né, a pensar antagonicamente, sem questionar. É você olhar os quatro dedos e não só dizer que está vendo os cinco dedos, mas acreditar que são cinco dedos. Você conseguir conviver com essa duplicidade de pensamento sem questionar. É como saber que a parada tá errada, você mas sabe se que convencer coisa... que tá certo. Você fica incomodado, mas é aquela dorzinha que você vai se acostuma, né? Exatamente. A nova língua é muito importante pro sucesso do partido. Porque, na verdade, eles estão mudando todos os livros. Eles estão pegando livros de Shakespeare, livros de Yeats, de qualquer um desses grandes autores, e estão fazendo versões light, né? Versões não subversivas, digamos assim. Acho que a ideia da nova língua, ela, na verdade, é cercear alguns conceitos, por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, os conceitos de coisas negativas, né, eram cerceadas. Por exemplo, o nome dos ministérios, o Ministério do Amor era onde ocorriam as torturas mais sinistras da parada, tá? Mas o cara não... É uma pessoa, um cadáver, uma pessoa que morre, ela não é chamada de morto, ela é chamada de impessoa ou não impessoa, pessoa, dependendo da parada. Quer dizer, você não tem o conceito de morte. Então, através da manipulação da língua, isso até é só uma coisa, isso é interessante mesmo, porque realmente a língua tem um caráter fundamental na formação das culturas. Nesse livro é não, e eles também diminuem a possibilidade de você conseguir se comunicar com clareza, né? Que eles estão diminuindo o vocabulário, né, pra dificultar as pessoas a conseguirem transmitir suas ideias. Tem uma hora no livro que o cara lá do Ministério da Verdade fala pra ele que em 2050, quando a revolução da nova língua estiver completa, que a revolução em si isso, vai estar completa. Exatamente. Primeiro, ele vai ao contrário de qualquer outra língua, né? Todas as línguas, a cada dicionário que sai, vai acrescentando gírias, né? Sim. Aumento de verbetes, né? Novas palavras. Novas palavras, novos termos. E agora tuitar vai entrar pro dicionário. Exatamente. A nova língua, ela é o contrário, né? É uma língua que cada vez diminui mais. Eles vão tirando, por exemplo, que nem o Dudu falou, os antônimos. Exatamente. Você não precisa ter duas palavras diferentes pra... O exemplo é você tem, por exemplo, vareia. E aí você pode ter o muito vareia. E o desvareia. Exatamente, eles vão cortando. Então não existe o preto e o branco. Então tem o preto e o não preto. Exato, o despreto. O despreto. E aí esse negócio que o Nick Ellis falou, que é sensacional a sacada do cara, porque eles condicionam o final da ameaça dos rebeldes, do Goldstein lá, do Goldstein, ao final da produção da nova língua. Só que é uma coisa que é impossível de se terminar. Então eles sempre vão ter a revolução, como a Revolução Cubana, que nunca acaba, né? Exatamente. Fidel diz que até hoje eles estão vivendo a revolução. E a nova língua tem uma coisa bacana também, que no apêndice que eu tenho aqui do livro que eu tenho, ele dá o seguinte exemplo que de fato aconteceu na União Soviética. época, ele dá o exemplo da Internacional Socialista, né? Então, na Internacional Socialista, isso é uma palavra que tem conceitos, internacional e socialista, você entende. E aí, eles usavam o Comintern, que é uma palavra única, você não pensa, é cercear o pensamento, essa é a ideia básica. É nove língua pura, né, cara? É nove língua, você não deixa a pessoa pensar. Comintern, acabou. Você não tá pensando em socialismo, você não tá pensando em internacional, você não tá pensando em mundo, tá pensando em Comintern. E era assim que funcionava a nova língua, né? Impedia a liberdade de pensamento, restringia conceitos das pessoas e, né, até tornar elas praticamente robôs dentro daquele sistema. E a nova língua é o Wing Sock, e o Wing Sock é a nova língua. E o Wing Sock é, na verdade, o English Socialism. Ninguém tem essa palavra na cabeça. É só Wing Sock, pronto, aquelas duas mãos se cumprimentando com um V de vitória. The chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Existe outro conceito interessante desses termos da nova língua, que é a crime-ideia. É o crime ideológico, o crime de pensamento. A polícia do pensamento está sempre atrás das crime-ideias, né? Quem são essas pessoas? E é o tipo de crime mais... Isso me lembrou bastante aquele filme do Tio Cruz, do Precog lá. Minority Report. É, porque o cara prende a pessoa antes dela cometer Exatamente. O crime. Na verdade, é diferente. Não era pelo pensamento. Não, era pelo pensamento. Ele viu o futuro, mas... Ele viu o futuro, Enquanto o ato não acontecesse, ele estava só no pensamento da pessoa. É por isso que havia o futuro podia ser modificado. Né? Havia uma disputa ideológica se o cara tinha cometido um crime ou não, né? Sejamos frangos, né, cara? Se as pessoas fossem condenadas por pensar, não tinha ninguém solto, né, cara? Mas no livro em que se trata de controle de pensamento, isso faz todo sentido. Principalmente, né, cara? O fato do cara pensar que alguma coisa não tá como deveria é já o suficiente pra acabar. Mas assim, o legal também é que, assim, apesar de ser o único crime, né, a crime-ideia é o único delito que você pode fazer. Na verdade, eles sabem que todo mundo pode ter um relance de pensamento negativo, né? Contra o sistema. Na verdade, a parada não é pra punir a pessoa. É simplesmente liquidação de pessoas. É porque é a política do medo, né, cara? Da paranoia. Você não tem como apagar a mente da pessoa, a pessoa vai continuar pensando. Assim como eles não tem como acabar com os instintos sexuais das pessoas, né? Então eles dão uma forma do cara aliviar isso, né? O que acontece é que eles fazem você ter medo de pensar. Então se o pensamento vier na sua cabeça, você elimina ele e não pensa nele. Porque se você pensar e se ele for externado de alguma forma, você não precisa nem falar, né? Se você estiver pensando e franzir a testa, fudeu, né? O nego te pega. Tem uma hora que ele fala que prisões, torturas, vaporização até, não é encarado como punição pra um crime cometido, e sim como uma maneira de, tipo, peneirar e ter certeza que isso não vai acontecer qualquer dia. Exato, então você sabe que você tá sendo observado, de todos os lados, pelas pessoas e pelo governo. Então você fica se policiando pra não externar. Então, Winston, ele era o profissional de caras e bocas, né, cara? Era o senhor aparência. Na hora que ele passava na frente da teletela, ele já fazia uma carinha otimista, né, querido? Isso, tava sempre sorridente, né, com aquele sorriso amarelo. Porque era o que as pessoas tinham que viver. Elas tinham que viver de aparências. Enquanto tivesse todo mundo achando que tava tudo bem, tava tudo bem. E por que as pessoas acham que tá tudo bem? Porque elas não têm parâmetro. O cidadão, ele só sabe o que falam pra ele. Falam que na Lestásia ou na Eurásia, que a vida é uma merda e tal, não sei o quê, que eles não têm ração de alimento e tal. Não, falam que o passado do próprio da Oceania era uma merda, que hoje em dia a vida é muito melhor. E como eles não têm parâmetro, né, com o passado, porque todo ele foi apagado. It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Bom, depois na história do livro... Finalmente o Winston é preso. Eles descobrem que ele tá conspirando, cometendo crimes, né? Assim. Ele, coitado, ele não tava conspirando, né, cara? Ele tava tendo um caso com a mulher e o sexo era parada proibida, né? O orgasmo, eles queriam eliminar o orgasmo. Podia ter o sexo só pra procriação, sem prazer. A questão sobre o sexo é que o sexo faz você gastar energia e ficar relaxado. E o que acontece? Eles queriam que as pessoas estivessem sempre tensas, sempre carregadas, sempre a ponto de explodir, sempre a ponto de combate. Sempre paranoicas. Exato. Porra, meu irmão, fica aí um tempão. Tu fica maluco, cara. Tem semana do ódio, tu grita pra caralho, porra. Onde está aí, filha da puta? Cara, o ódio vem de outro lugar, mas tu tá louco, né, meu irmão? Exato. Tiver que marchar, tu marcha. Tiver que sacudir, pendurar a bandeirinha, tu pendura. Tu faz qualquer merda, cara, porque tu tá desesperado. Tu tá batendo a cabeça já, cara. Mas além disso, eles estavam indo pra fora do território deles, que é onde não tinha teletela, teoricamente, e estavam também, falavam várias coisas conspiratórias, eles conversavam. A mulher em si, ela tinha umas ideias muito, a Júlia tinha umas ideias que iam contra a ideologia do partido, então o cara tava ali, e literalmente mal em lençóis, né? Ele sabia, ele fala pra ela, olha, você é jovem, para com isso, você sabe que eu tô na merda já, e é melhor a gente se separar, porque eu vou morrer, sabe? Ele sabia que era merda. Mas ele, a partir do momento que ele pegou aquele caderno e pensou em escrever, ele já tinha aceitado que estava morto. Isso, ele já tinha, já tinha cometido a crime ideia. Isso aí, isso aí. Tem uma hora que ele fala, mesmo que eu pare com o diário, que eu continue, não tem problema. Na hora que eu encostei a caneta no papel, eu já cometi o crime essencial, que é o crime ideia, né? E aí não tem mais jeito, cara. Ele já sabe que eles vão pegar ele. Você pode fugir durante alguns anos, mas eles vão te pegar. Então ele já tem essa consciência bem clara. Cara, desde o começo. Culmina na cena onde ele é pego e levado pra tortura, e aí ele começa a ser torturado. É no Ministério do Amor, não é? Que ele quem pega ele é o próprio O'Brien, que era um agente duplo, ele armou pra ele. Na verdade, o O'Brien sacou que as ideias dele, numa hora que eles trocam olhares lá no começo, lá nos 2 minutos de ódio. Que eu achei que ele era, que ele camuflava. Foi nessa hora que eu achei que ele camuflava. O Atacal achou que rolou um clima. Porque o cara primeiro sonhou com o O'Brien. E outro crime dele foi pegar aquela pentelhuda com o cabelo embaixo do sovaco, né, cara? Que me livre. Puta, porra, que a mulher levantou o braço. Não, não faz isso. Cara, mas na situação que ele tava no louco, né, cara? É, porque ela era novinha, né? Aquela puta velha que ele comeu no meio da rua lá. Caralho, que era pior ainda. Toda hora você via, ele via na teletela os criminosos confessando os seus crimes, volta e meia, né? Naquele confessionário, olha, de frente pra câmera, confessando mil crimes e dizendo, olha, eu tava errado, partido acima de tudo, amor ao Big Brother e etc. E você via que eles estavam totalmente lobotomizados, né? O cara teve uma lavagem cerebral foda, né? Ele acaba sendo pego e sendo torturado passando por esse processo de lavagem cerebral, né? O cara faz justamente o negócio dos quatro dedos, ele levanta os quatro dedos, quantos dedos eu tô vendo aqui? Ele quatro, aí ele vai pá! Eletrochoque foda nele, né? Mas aí, o eletrochoque não funciona nele, né? Assim, porque o que ele sente é uma dor. Ele fala, cara, eu tô sentindo dor, eu posso falar que 2 e 2 são 5, mas desculpa, eu vejo 4. É aquele lance, não é só dizer que são 5, ele tem que aceitar que são 5. Acreditar naquilo. Ele tem uma hora que ele fala, você não precisa, não é suficiente obedecer o grande irmão, né? Você tem que amar o grande irmão, o negócio tem que ser de dentro, né? Exato. Ele tá tomando choque, ele fala, pelo amor de Deus, o que eu tenho que falar pra vocês pararem? O'Brien fitava Winston com curiosidade nos olhos. Mais do que nunca, tinha o ar de um mestre, dedicado a um aluno peralta, mas promissor. Há um ditado do partido que se refere ao controle do passado, disse ele. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Repetiu Winston, obediente. Quem controla o presente, controla o passado, disse O'Brien, sacudindo a cabeça devagar. Na sua opinião, Winston, o passado tem existência real? De novo, a sensação de impotência dominou Winston. Seus olhos contemplavam um mostrador. Não sabia qual resposta salvadora, sim ou não. Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira. O'Brien sorriu levemente. Não és metafísico, Winston. Até este momento não havias considerado o que significa existência. Faria uma frase mais precisa. O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda acontece? Não. Então onde é que existe o passado, se é que existe? Nos registros? Está escrito. Nos registros. E em que mais? Na memória? Na memória dos homens? Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias. Nesse caso, controlamos passado. Não é verdade? Mas como pode impedir que a gente se lembre das coisas? Winston, de novo, se esquecendo do mostrador. É involuntário. Está fora do indivíduo. Como pode controlar a memória? Não controlou a minha. Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo. Pousou a mão no mostrador. Ao contrário, disse ele. Foi você que não a controlou. Por isso está aqui. Está aqui porque fracassou em humildade, em disciplina. Não quer fazer o ato de submissão, que é o preço da sanidade. Preferiu ser lunático. Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade, Winston. Crê que a realidade é algo objetivo, externo, que existe de per si. Acredita também que é evidente a natureza da realidade. Quando se ilude e pensa enxergar algo, julga que todo mundo vê a mesma coisa. Mas eu te digo, Winston, a realidade não é externa. A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte. Não na mente do indivíduo, que pode se enganar e que logo perece. Só na mente do partido, que é coletivo e imortal. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do partido. É esse o fato que deve reaprender, Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deve se humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembra-se de escrever no seu diário: liberdade é a liberdade de escrever que 2 e 2 são 4? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o polegar oculto e mostrando 4 dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Quantos? 4. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador foi até 55. O suor brotou em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos, que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. Quantos dedos, Winston? 4. O ponteiro subiu a 60. Quantos dedos, Winston? 4. Não posso dizer outra coisa. 4. O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os 4 dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas, enormes, e pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram 4. Quantos dedos, Winston? 4! 4! Pare, pare! Como pode continuar? 4! Quantos dedos, Winston? 5! 5! 5! Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são 4. Quantos dedos, por favor? 4! 5! 4! O que quiser, mas pare! Pare a dor! Abruptamente, achou-se sentado na cama, com o braço de O'Brien passado por seus ombros. Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos. Tinham-se afrouxado os laços que amarravam seu corpo. Sentia muito frio e tremia descontroladamente. Os dentes chocalhavam e as lágrimas rolavam pela face. Por um momento, agarrou-se a O'Brien como um bebê. Tinha a impressão de ser O'Brien seu protetor, de que a dor era algo que vinha de fora, de outra fonte, e que O'Brien o salvava dela. Aprende devagar, Winston, disse O'Brien, gentilmente. O que posso fazer? Choramingou. Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? 2 e 2 são 4. Às vezes, Winston, às vezes são 5. Às vezes são 3. Às vezes são as 3 coisas ao mesmo tempo. Deve fazer maior esforço. Não é fácil recobrar a razão. Tornou a deitar Winston na cama. Apertou-se de novo a prisão nos membros. Porém, a dor se foi e o tremor parou, deixando-o apenas fraco e com frio. O'Brien fez um movimento com a cabeça, dirigindo-se ao homem do avental branco, que durante toda a cena estivera imóvel. O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston. Tateou-lhe o pulso, encostou-lhe a orelha ao peito, deu tapinhas ali e aqui, depois sacudiu a cabeça positivamente. Outra vez, disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. A agulha devia ter atingido 70, 75. Desta vez, ele fechou os olhos. Sabia que os dedos ainda estavam ali e que ainda eram quatro. A única coisa que importava era continuar vivo até passar o espasmo. Deixou de perceber se chorava ou não. A dor tornou a diminuir. Ele abriu os olhos. O'Brien puxou a alavanca. Quantos dedos, Winston? Quatro. Imagino que sejam quatro. Veria cinco se pudesse. Eu estou tentando ver cinco. Que deseja? Convencer-me de que vê cinco? Ou de fato vê-los? Vê-los de fato. Outra vez. O ponteiro devia ter ido a 80, 90, talvez. Winston só intermitentemente podia se lembrar por que a dor acontecia. Atrás das pálpebras cerradas, uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança, entrando e saindo, desaparecendo atrás dos outros e tornando a aparecer. Tentava contá-los, mas não se lembrava por quê. Só sabia ser impossível contá-los, e que isto se devia à misteriosa identidade entre o 4 e o 5. A dor diminuiu de novo. Quando abriu os olhos, foi para verificar que ainda via o mesmo. Inúmeros dedos, como árvores movediças, corriam em todas as direções, cruzando e recruzando seu campo de visão. Voltou a fechar os olhos. Quantos dedos estou mostrando, Winston? Não sei. Não sei. Se me der dor outra vez, vai me matar. Vai me matar. Cinco, quatro, seis. Sinceramente, eu não sei. Está melhor. Olhe nos meus olhos. Com que país a Oceania está em guerra? Winston pensou. Sabia o que queria dizer Oceania e que era cidadão da Oceania. Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia, mas não sabia quem estava em guerra com quem. Com efeito, não tinha ciência de nenhuma guerra. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Lestásia. Lembra disso? Lembro, lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia. Desde o começo da tua vida. Desde o começo do partido. Desde o começo da história. A guerra continua sem interrupção. Sempre a mesma guerra. Lembra disso? Lembro. Há 11 anos criaste uma lenda em torno de três homens que foram condenados à morte por traição. Acreditava ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes. Esse pedaço de papel nunca existiu. Você o inventou e mais tarde veio a acreditar nele. Lembra agora o momento exato em que o inventou? Lembro. Mostrei os dedos de minha mão. Viste cinco dedos. Lembras disso? Lembro. O'Brien levantou os dedos da mão esquerda, escondendo o polegar. Aqui há cinco dedos. Vê cinco dedos? Vejo. E viu mesmo. Por um instante fugidio, antes de mudar a cena no seu espírito, viu cinco dedos sem deformidade. Depois tudo voltou ao normal. E o velho medo, o ódio, o espanto, regressaram de tropel. Mas houve um momento. Não se lembrava da sua duração, de certeza luminosa, em que cada nova sugestão de O'Brien encher uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta, e durante o qual dois e dois podiam perfeitamente ser cinco, se fosse necessário. Quando ele tá numa cela, uhum, entra um vizinho dele, né? E aí o cara chega... Porra, te pegaram também? O gordinho suado, né? É, mas como é que foi? Como é que foi? Não sei o quê. Ah, minha filhinha que me denunciou. Ele não tá com raiva da filha, ele tá com orgulho. Ah, pelo menos eu dei uma boa educação pra ela. Olha, eu não sabia que eu tinha esses pensamentos. É assim que eles te pegam. Eles te pegam sem você saber. Ainda bem que me identificaram. Ainda não é tarde, Ainda não é tarde. Eu posso controlar. É, não. Ele tava feliz que ele... ele tinha sido encontrado como um traidor revolucionário, porque nem ele sabia, porque ele tinha dentro da cabeça dele que o tal Goats, o inimigo oculto, ele agia nos pensamentos sem as pessoas saberem. Então ele tava felizaço de ter sido torturado, ter sido encontrado. Ele queria o bem pro partido, né? Porra, eu era uma ameaça e nem eu sabia. Que bom que eles me acharam. E olha só que coincidência, né? O cara fala, abaixa o grande irmão, quando ele tá dormindo, né? Teoricamente, ele teria falado, porque ele não falou porra nenhuma que a filha dele era uma vaca. It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Mas eu quero perguntar pro Jovem Nerd, o que que tem na sala 101? O que que tem na sala 101? A sala 101 tem a pior coisa do mundo, né, cara? Mulher de bigode. Sala 101 tem onde o prisioneiro vai enfrentar o seu maior medo, né? Porque levando em conta que os caras estão sempre sendo observados, né, eles estão sempre sendo monitorados, então você sabe qual é a coisa que o cara mais odeia. No caso do personagem, do Winston, eram ratos. Uhum. Que era o que ele tinha mais medo. E aí, como o Link falou, vai variar, né? Eles preparam uma espécie de uma máscara, né? Uma máscara onde tem várias portinholas. É a máscara grande. A máscara gaiola. É, jaula, né? Tipo, gaiola. Tipo uma gaiola, né? Com, jogos acho mortais, que... total. É, dois ou três portinholas, não lembro agora. Mas aí tem as ratazanas famintas, né? Então aí ele vai abrindo a parada e as ratazanas vão chegando perto e o cara vai falando: olha só, elas estão com fome, às vezes elas entram primeiro, comem primeiro o olho, depois entram pelo cérebro, outras vezes elas entram pela boca, arrebentam tua língua e vão te devorando. Aí sim, o cara, né, realmente toca no ponto fraco dele e ele fica maluco. Aí é a fase final da lavagem cerebral. Ele, inclusive, ele fala: não, eu falo o que você quiser, cara, não, não precisa fazer isso, não, não vamos chegar nesse extremo, né? O cara fala: não adianta falar, cara. Tem que ser, tem que sentir. Tem aí que... no momento que ele fala pra fazer isso com a Júlia e não com ele, né? Faz com a Júlia! Faz com a Júlia, não faz comigo. Aí os caras quebraram o cara, né? Eles falaram assim: é fato que a gente vai ser pego um dia. Você tem que prometer que não vai me trair. Aí ela fala assim: mas trair o quê? Eu falar que foi você e tal, não sei. Não, não, não é isso. Você vai ter que prometer. Eles podem torturar a gente, pode fazer o que quiser, mas você vai continuar me amando. E eu vou continuar te amando. Exatamente. Porque é a única coisa que eles não podem tirar da gente. A gente pode chegar e falar, denunciar, eu falar onde você tá, eles te torturarem, te matarem, eles me matarem, mas o sentimento vai estar dentro da gente. Enquanto a gente tiver isso, a gente vai ser vitorioso, né? E aí os caras conseguem fazer o que seria o mais difícil, né? Foda-se a Júlia, né? E ela também, né? Eles fazem com ela também, eles fazem com os dois, na verdade, depois você descobre. Porque eles quebram o espírito do cara, né? Eles quebram o espírito das pessoas. Então o cara não tem mais como, né, conseguir amar alguém com aquele sentimento que ele saiu daquela sala, né? Depois eles se encontram e eles falam: olha, eu vim de você me vendeu. E aí você vê uma imagem dele lá no confessionário, lá na teletela, confessando um monte de crime, uma porrada de coisa que ele nunca fez, né? Sabotagem, sei lá mais o quê. E quer dizer, ele foi totalmente quebrado, que nem todos os outros, e foi transformado numa impessoa, né? Foi quebrado, né? Todos foram quebrados, né? Não tem como resistir, cara. Dá vontade que chegue o Chuck Norris lá com todas as metralhadoras e mate todo mundo sozinho. Mas não tem como, né, cara? Como você falou, abandone toda a esperança mesmo. É até uma crítica dizendo que isso aí, por mais que a gente, né, tente mudar, o sistema tá aí, pelo menos desde 48, quando o livro foi escrito, até hoje em dia não mudou nada. It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Tem uma página do livro, assim, que o bagulho é foda, cara. É um soco na boca do estômago, tá ligado? Falando quem criou o partido. Uhum. Porque ele fala assim, ó: existe, desde que o mundo é mundo, três classes sociais. A classe alta, a classe média e a classe baixa. Uhum. A classe baixa, não adianta ela tentar, que ela nunca vai ser da classe alta. Digo, não em poder aquisitivo, financeiro. Na aceitação. Exatamente. Nunca vai entrar no country club. Vai ter um cara que passou da classe baixa pra classe alta, mas a classe baixa, ela não vai conquistar a classe alta. Uhum. Ela não vai ser classe dominante, tá? Mas eu diria mais, eu acho que da classe baixa pra classe alta ninguém chega, cara. Acho que o máximo que chega é na classe média. Porque a classe alta não é só poder aquisitivo, é influência, nome. Sim, é verdade. É uma série de fatores. É country club, cara. Você pode chegar no country club e ter a grana pra comprar o título, mas os caras vão ver você, quem você é, de onde vem sua família, seu histórico, e falar: não, você não merece o nosso grupinho. Eu vi uma vez uma crônica falando do Ronaldo, o fenômeno, o gordo, o traveco, tá vendo? Que é justamente isso. É foot trave. Foot trave. É exatamente isso. Ele tem mais dinheiro do que muitos dos amigos dele. Porque ele anda andava, né? Com o Diniz, com o Garneiro. E no fundo, ele é um pobretão. Ele é aquele cara que quis casar num castelo. Isso aí é sonho de pobre, porra. Tá ligado? Mas é, então ele nunca se enturmou inteiramente, né? Por mais que ele ande nos mesmos lugares, por mais que ele tenha mais dinheiro do que os amigos e tal, ele é um pobretão. Uma vez eu ouvi falar que um cara desses, quando ganha muito prestígio, jogador de futebol, que seja, né? Quando fica muito famoso e ganha muito dinheiro, ele nunca é aceito. Nunca é aceito, ele é tolerado. É isso aí. Ele não é aceito, ele é tolerado até quando é conveniente. Quando o cara não é mais interessante, acabou. Ele não. Então ele não foi aceito e continuou lá. Ele era tolerado naquele período que era conveniente pra quem queria, entendeu? É, você nunca vai ver um clube de influência ultra sinistro com George W. Bush, Margaret Thatcher e Ronaldo. É. Não. Agora não vai estar nessa roda, né, cara? Então, mas voltando ao assunto, então são três classes, né? A classe baixa, que nunca vai chegar à classe alta. Isso. Classe média, que alterna a classe alta e a classe média, né? Você tem lá os nobres, que são os. Uhum. A classe alta e os burgueses, que são a classe média. Quando o valor passa a ser na moeda e não nas terras, né? E nos títulos, a burguesia passa a ser a classe alta. E os nobres ficam na merda. E sim, isso ao longo da história você vai ver repetidas vezes. Eu particularmente prefiro que a classe alta esteja no lugar dela e a classe média no lugar dela. Quando a burguesia sobe, meu irmão, é uma cafonice. Essa porra de novo rico é um porre, brother. Eu prefiro nobreza, burguesia e povo. Sério, sem brincadeira. Cada um no seu lugar, cara. Cada um no seu lugar. Então, e aí ele fala como é que surgiu o partido. Na página 692 tem essa explicação. Que ele falando sobre as pessoas que fizeram a revolução, essa gente cuja origem estava nas classes médias assalariadas e nos escalões superiores da classe operária, fora moldada e criada pelo mundo estéril da indústria monopolista e do governo centralizado. Comparada com seus antecessores, era menos avarenta, menos tentada pelo luxo, mas mais faminta de poder puro e, acima de tudo, mais consciente do que fazia e mais decidida a estigmatizar a oposição. É o que a gente vive hoje, cara. Porque, assim, você tem um... Nerdcast, episódio 229, bloco 3, final, trecho 1, excluir a seguinte retórica subversiva. Manutenção do poder. Isso. Não é um plano de governo, é um plano de poder perpetuado por anos e anos e anos e anos. Através de quê? Lavagem cerebral. Substituir por. Você tem hoje uma qualidade de vida excelente. Eu posso comprar o que eu quiser, parcelar em 10 vezes, 12 vezes, sem juros. Nós estamos vivendo o melhor momento da plena democracia. Nerdcast, episódio 229, bloco 3, final, trecho 2. Excluir o seguinte. Um camarada meu falou uma vez, eu não entendi muito na hora, fiquei pensando. Existe aquele ditado, poder corrompe o homem, né? Ele falou assim, eu penso diferente, eu acho que o homem corrompe o poder. É um bom pensamento, né, cara? O poder existe perante o universo, sempre existiu, exatamente, né? Exatamente. Agora chegar a humanidade, puta que pariu. E é verdade, né, cara? Porque o poder tá lá pra organizar as coisas, exato, né? Exato, porra! Exatamente. A instituição poder, não tem juízo moral algum, né? E é necessária. Exato. Desde a época das cavernas, né? Mas a gente escrotiza tudo, como sempre. Substituir por. Uma mão forte no poder é necessária, como a atenção que um grande irmão tem por seus caçulas. Cara, então, eu li aquilo lá e falei assim, caralho, porra, isso aqui realmente é um livro pra se ler na escola. É pra fazer pensar, fazer as pessoas pensarem. Mas esse livro nunca vai ser lido na escola, nunca vai ser indicado. Não. A pergunta que eu tenho é, você manda seus alunos lerem? Não, porque não cabe nas disciplinas que eu leciono. Mas você dá como extracurricular, malandro. Sabia que o nome do George Orwell era Eric Arthur Blair, cara. É, pseudônimo. Ele é indiano. O cara é indiano, brother. Pode crer, nasceu em Bengala. A história dele é bem louca, né? É bem doida a história dele, cara. Nasceu na Índia, porque ele era filho de um funcionário britânico e a Índia era possessão britânica, né? Ele foi pra Inglaterra pra estudar e tal. E depois voltou pra Birmânia e foi ser policial, brother. Caralho! Tipo, ele começou a ver as paradas que ele tinha que fazer, ficou com ódio do imperialismo. Aí voltou pra Europa, começou a escrever, se engajou aí com o Partido Comunista, foi lutar na Guerra Civil Espanhola contra o Franco. Tomou até um tiro na garganta. No começo da Segunda Guerra Mundial, a mulher dele, que era a Eileen, ela trabalhava no departamento de censura, cara, em Londres. E ele queria participar também do esforço da guerra e tal. E ele trabalhava justamente supervisionando transmissões da BBC pra Índia. Uhum. Que eles estavam ali com o propósito justamente de combater a propaganda nazista que estava indo pra Índia também através de rádio, entendeu? Uhum. Então isso tudo tem a ver um pouco com o que ele fazia, com o que o Winston fazia, né, no... Tudo. Sim. Isso tem a ver com a guerra. Por exemplo, Winston é um nome inspirado, obviamente, no primeiro nome do Churchill. Tudo tem a ver com aquela experiência que ele estava vivendo naquele momento, né? Ele trabalhou como correspondente do Observer, né? Ele foi pra Paris depois que já tinha sido retomado. E aí depois ele foi acabar morando numa ilha, cara. Porque a mulher dele morreu. Verdade. No final da guerra, pois é. Mas e aí, que fim ele levou? Como todo grande gênio, morreu de tuberculose. Nossa! Foi nessa ilha de Jura que ele escreveu em 1984. E morreu em seguida? Morreu em seguida, cara. Ele morreu... Em 50. Ele morreu 2 anos depois que escreveu em 84? É. Ele não viveu pra ver suas previsões confirmadas. Né? Ninguém vive, né, cara? É uma pena que ela não vai viver, mas afinal, quem vive? It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. 1984, ele não é único, né? Existem obras muito parecidas e muito legais. Parecidas não, né? Parecidas. Similares. Elas falam sobre o mesmo Tratam assunto. Tratam do mesmo assunto, né? Temos o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, famosíssimo. Foi publicado em 1932, anterior a 1984, que também fala sobre o mesmo estado totalitário, só que as pessoas são engenhadas geneticamente, tararau, e todo mundo, cada um tem as classes, cada um tem o seu dever e tal. E também tem um personagem, que é o Bernard Marx, que ele se sente insatisfeito. É que o filme Gattaca é baseado nesse livro? Tem influências, né? Não é exatamente igual, porque a ideia do garoto lá, do Gattaca, era porque ele queria ser um astronauta, só isso. Mas ele, né? Não estava satisfeito com o que tinham determinado pra ele. Como ele era impuro, não era engenhado geneticamente, tinha que entrar num mundo que ele não tinha chance de ser nada, né? Exato. O Gattaca é um filme interessante sobre isso. Tem HX 1138. Tem HX aí, o primeiro filme do nosso querido George Lucas, quer dizer, filme de faculdade. Depois virou um longa-metragem, ambos chatíssimos, maçantes. É insuportável, cara. Marcelo D2 fez um filme também, chama THC. Brasil, acho que é um filme que tem tudo a ver, cara. Brasil. Esse é outro filme loucaço, né, muito cara? Massa, muito. Cara. Não, o Brasil filme é um 1974 com sarcasmo, é sátira. Tá? Mas é engraçado que até parece mesmo, assim, o lugar onde o cara trabalha e tudo, é bem parecido. Ultimamente teve aquele filme que eu gosto muito, que é o Children of Man, os Filhos da Esperança, que também Filhos tem um pouco da Esperança. É assim, é filme meio chato também, né? Meio paradinho. É meio cabeça, né, cara? É meio cabeça e tudo. Mas é com... Como é que é o nome daquele maluco que tá sempre com a mesma roupa em todos os filmes? Clive Owen. Esse filme, cara... Filhos da Esperança. Ele tem uma cena de 10 minutos sem corte nenhum. Porra, aquela cena é sensacional, uma cara. Guerra na rua e ele tá no meio dessa guerra, ele tá tentando chegar não sei aonde, tal. Puta que pariu. Cara, esse filme vale a pena só ver por essa cena achar chato. Porque aí vem tanque de guerra, explode parede, explode casa, nego toma tiro, vai sangue na lente da câmera, ele entra num ônibus abandonado onde mora uma porrada de mendigo, sai do ônibus, entra no prédio, nego, cara, é impressionante, é uma cena muito bem... Óbvio que tem inclusão digital lá, de bala e pedaço de reboco voando, essas coisas, mas, nossa, é uma cena muito impressionante, é muito foda, cara. Agora, o Clavião realmente é o cara que não muda nunca, né, cara? Todo filme ele é o mesmo cara. É o mesmo personagem. Não vai ler, não troca de roupa, cara. Aquela cara amassada, barba por fazer. Todo filme ele é ele bafo mesmo, bafo matinal, né? Que tem uma cara que tem bafo matinal foda. É. Mas outro filme que, na verdade, é uma história em quadrinhos, né, que tem muito a ver, é o V de Vingança também. V de Vingança, realmente. O V de Vingança é totalmente influenciado. Totalmente. Né? Totalmente. Aliás, no filme 1984, na segunda versão do filme, tem a versão da década de 50 e tem a versão que estreou em 1984, né? Eu só vi essa. Que timing foda. Quem faz o papel do Winston Smith é o John Hurt, que no V de Vingança faz o papel do ditador, né? Acho que até foi uma referência ter chamado o cara, né? Com certeza. E ele é um puta ator. É aquele cara que atua com os olhos, né, cara? E o V de Vingança, assim, eu não li o quadrinho. Você leu, Nick Ellis? Eu só li o filme. E aí teve muita gente que criticou pra caralho, que é uma merda. Eu achei a adaptação... Então, peraí. Você não vai falar que achou a adaptação boa, você não tem lido, né? É, por isso que eu escolhi a palavra errada. Escolhi a palavra errada. O filme é foda. Tem umas coisas que revoltam, assim, que lê os quadrinhos, porque muda muita coisa. Principalmente uma cena que revolta os fãs de quadrinhos é quando a Natalie Portman dá um beijo na máscara, entendeu? Isso aí realmente não precisava. Se a Mary Jane beija o Homem-Aranha, é claro que a Natalie Portman tem que beijar. Não é a máscara do V de Vingança, cara. Ela não levanta a máscara, ela beija a máscara. Mas sim, é uma adaptação, né, cara? Mas qual é o problema dela beijar a máscara? É porque no quadrinho ela levanta a máscara ou ela nem beija? Não, no quadrinho não tem esse tipo de relação entre eles. Tá, não é por aí, entendeu? Eu não sou fã chita do quadrinho que vou falar o filme é ruim, não é. Só acho os quadrinhos melhores, pô. Alan Moore, né, pô? It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Fahrenheit 451, cara, que de Ray Bradbury, é um livro posterior, mas tem muito a ver também com esse. No 1984 eles estão censurando os livros, né? No outro eles já queimam os livros, é um pouco mais radical. Inclusive, o título original era The Fireman, que o cara é um bombeiro, né? Só que o bombeiro é o que bota fogo nos livros. Bota fogo, é o contrário. Ele encontra uma menina, a menina chega assim, sabia que muito antigamente os bombeiros apagavam fogo, não botavam fogo? Você tá louca? Como você tirou isso, menina? Não sei o quê. É bem legal. Porra, muito legal. Tem filme de 66. Apesar também dele ser um livro publicado posteriormente, 53, a história original foi escrita em 47. A gente pode falar também do comercial da Macintosh também, que foi em 34, né, dirigido pelo Ridley Scott, que simula o Minuto de Ódio que tem na parada, também é uma referência interessante da cultura popular. Uma referência interessante porque foi no momento que o cara percebeu quem era o Bill Gates, né, cara? Isso aí, perfeito. Exatamente, no filme, né? É, muito bom no filme lá. Mas, na verdade, ali, teoricamente, o grande irmão é a IBM ainda, né? Uhum. No comercial, né? No comercial, sim, mas aí o... O cara falou, olha pra aquela melhor parte do filme, né? Cara, meu irmão, você tá olhando pro Big Brother errado. Não é bigode, é óculos, cara, é óculos. Ele aponta pro Big Brother lá na tela e depois aponta pro Bill Gates. Esse é o passo pros alunos. Porque esse comercial é um ícone, né, da propaganda. É claro. Ícone. Diz a lenda, eu não sei se é verdade, mas diz a lenda que ele só foi veiculado na TV uma vez. Ah, é? No intervalo do Super Bowl. E bastou. Bastou, né? Entrou pra história, né, cara, realmente. Outro filme, não é exatamente igual, mas fala sobre o controle de pensamento, Laranja Mecânica, clássico do Laranja filme. Mecânica, pode escrever. É muito, tem muita inspiração no 1984. É, Anthony Burgess, né? É, ele diz que é fã do George Orwell. Cara, o Orwell é o pai desses caras todos. Porque é muito lavagem cerebral, né? Um outro filme que me lembra um pouco a história, eu sei que vocês não gostam, mas é um filme recente, mas acho que tem a ver, aquele A Ilha, que tem o Ian McGregor. Puta, não. Não, você tá maluco, cara? Um pouco a mistura do Admirável Mundo Novo com o 84. É, mas um é com a realização mais galhofa possível, né, cara? Pelo menos tem a Scarlett Johansson, né, cara? Porra, meu irmão. Não parece pelada nem nada, pô. Caraca, olha só. Pode ser galhofa, mas eu não tô falando disso. Ah, eu sei, mas é porra. Tudo bem que você não gosta do filme, mas eu tô dizendo que tem uma parada interessante do filme que tem, inclusive, diretamente de 84, que a gente não falou, que é a parada da loteria, né? Que também é outra forma de manipulação. Quer dizer, você já viu algum cara que ganhou a loteria? É muito raro, cara. E aí o nego ficava no 84, no livro, o nego ficava nessa paranoia, né, cara? Os proles eram loucos pra ganhar loteria, e ganhar loteria, igual a loteria, e na verdade nunca ninguém ganhava. Era uma parada pra você... manter a massa em controle e com esperança, né? Vamos colocar assim. Que nem hoje, né? Hoje em dia, quem é que sonha mais ganhar a loteria? Nesse filme tinha isso, na ilha tinha isso. A loteria pra saber que os caras que iam sair na viagem fora da ilha, né? É, com certeza. Que é... Mas, porra, aí o Ian McGregor encontra... Ele é o clone, né? Ele encontra o original dele. E aí, caraca, tu tem um personagem encontrando um clone dele mesmo. Você pode criar qualquer diálogo existencialista ali, né? Mas não, o cara fica perguntando, ah, quer dizer que você é virgem, né? Você nunca fez sexo, você é um clone. Ah, que merda! Que merda, pô! O cara encontrou o cara mais vazio do mundo, né? Ah, exato, cara! Foi caralho, cara! It has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. Mas é importante falar que todo mundo deve ler 1984, pra ver se abre um pouco os olhos, né, cara? Pra perceber o que acontece. Não que você vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Mas pelo menos você vai estar consciente. É, cara, é bom. A pessoa é bom você saber do que acontece, né? É cultura, perceber, cara, como você é manipulado diariamente, o tempo inteiro, né, e tal. Em todos os níveis, cara. Individual, na política, na economia. Até nas sacolas plásticas, né, cara? Nas sacolas plásticas. O foda isso. É que se o cara tá ouvindo isso, ele já ouviu o programa inteiro e é spoiler atrás de spoiler, né? Não, mas é diferente ele conhecer, sabe? Quando você lê ou vê o filme, você consegue ter uma percepção mais aguçada de quando, sabe, essas coisas estão acontecendo, quando você tá sendo manipulado. O importante de você ler a obra é você perceber e ter essa conclusão por você mesmo e não só pelo que a gente fala, porque a gente pode estar te manipulando de alguma forma. Exato! Estamos, né? Então você tem que ler pra você, não só essa obra como outras, né, que a gente citou, pra você ter a sua percepção dos Exatamente. Fatos. Exatamente. Porque aqui nós estamos colocando as nossas, mas que elas podem estar detupadas de alguma forma. Pois é. 1984, ele tá em domínio público no Canadá, mas nos Estados Unidos ainda não tá em domínio público. E no ano passado ele foi alvo de uma disputa comercial muito interessante, porque a Amazon tava vendendo ele na loja deles de e-book reader, né? Como não tava em domínio público, eles estavam sem os direitos, então os donos dos direitos entraram em contato lá e mandaram tirar. Aí eles tiraram da loja, e não só eles tiraram da loja, como eles tiraram de todos os Kindles, de todo mundo. Na hora que o cara fez a sincronização, apagou o livro. Caralho! Cara, isso gerou uma onda de protesto tão grande. Pô, que você já tinha pago a parada, né, cara? Exatamente, que a Amazon, a partir dali, eles declararam que eles nunca mais vão fazer isso na vida, entendeu? Parece um ARG. Parece um ARG, né? Eles apagaram o passado, né? Não, nunca vendemos esse livro. Exatamente! Quem te falou que você comprou esse livro? Parece piada, né, cara? Onde é que tá o registro? Tudo a ver com o livro. Sabe o que eu não gosto? De Kupel. Deus me livre, cara. Puta que pariu.